1935. Exato. 3-3-3-2-6. Santos 1935. 91, está com 139 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Guarulhos para o táxi. 100, chame Recife 1288, alterna 13325. 288, 3325, está 3895, bom dia. 26, está 3191. Veracruz para Salvador, está cruzando 800 metros, se autorizado para... Veracruz. Vitor Índia Juliette, suba para 1500 pés, ingresso no corredor Veracruz, reporte em Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Vitor Índia Juliette, confirme pessoas a bordo. 03 é o POB, está cruzando 1000 pés, se autorizado mantém 1000. 500 pés, Vitor Índia Juliette, reporte em Paris para ingresso do corredor Interlagos. 500, 1500, vai reportar, Vitor Índia Juliette. Papatango, Eco, Juliette, Eco, controle. Prontinho, Eco, Juliette, Eco. Qual piloto está mantendo? 293, senhor. Eco, Juliette, Eco. O Bruno mantém a posição na Taxiway Delta. Irá dar passagem ao tráfego da companhia. A gente mantém para dar passagem. São esses 001. Cliente. Confirme que chamou? Do Papa Romeu, do Mike Fox. Aqui, do Papa da Barra, o Mike Fox está para o corte. Gente, frequência livre no corte. Papá, confirme o pato que se encontra e a pista que intenciona a decolagem. Sente, aguarde cópia. Para prosseguir. Santo 001, prossegue via Alfa, Juliette, portão 11. Alfa e Juliette até 11, Santo 001. Salvador 4107 da Azul, 1600 pés na subida Gole. Azul 4107, contato radar na decolagem, subo nível 360, autorizado da presente boa Gole. Aro 360, direto Gole 4107-1. Confirme o nível para Congonhas e o pato que se encontra. Deputado nível 430, nada está. Da 28 ou da 17? Se possível, 17. Sente será coordenado com a de cópia. Informação em curso é novembro. Qual é o sinal? Muito obrigado. 3174, na proa de Serra Vitor 362, ajuste 1013, autorizado final RNAVE, reposta avisada. Ô Gil, na proa de Serra Vitor 362, autorizado RNAVE, reportará final, outra 3174. Lima Quilo Zulu está no ponto de base descida. Lima Quilo Zulu, desça o nível 070. Até o 070, Lima Quilo Zulu. Vitorino de Juliette com a pista avessa. Firme. Vitorino de Juliette com a pista avessa. Vitorino de Juliette para encaração do circuito, chame torre 118.6. 18.6, boa tarde. Tome o Oscar, papapá, o solo voltando, pronto, cópia. Oscar, papapá, autorizado Galeão, 360 nível, rota Up Zulu no 4. Decola da 1 no 7, primeira curva à direita, saída gole, Val, após CRAT, 5031. É o transponder, o controle 1 no 9 decimal 8, corrigindo 1 no 9 decimal 35. Posso, papapá, cotejamento correto, confirme o POB. Posso, papapá, cotejamento correto, copiado os dados, meia dúzia a bordo, operacionamento táxi, torre, 1.8.6, bom voo. Solo, Salvador, tá 3216, boa tarde, ele vai nossa escuta. Tan 3216, táxi via Alfa, ingressa Índia, posição 03. Alfa Índia pro 03, Tan 3216. Drone Salvador, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, prossiga. Estamos a 46 milhas para iniciar a descida, Silvio 075. Mike Serra Golf, desça para 1.500 pés, ajuste ano 013, ingresso no corredor Vera Cruz, reporte para ingresso. Mike Serra Lima Quilo Zulu atingiu 70 para prosseguir na descida. Lima Quilo Zulu autorizado 3 mil pés, ajuste 1013. Vem na proa de pitch. 3 mil com 1013, voa e pitch, Lima Quilo Zulu. Papa Romeu, Mike Serra Golf, confirme pessoas, pessoas a bordo, equipamento e última procedência. Mike Serra Golf, já passou essa informação para o equipe, estamos. A procedência Sierra 9BS Tango, três POP, ou aliás, dois POP. Qual o tipo do equipamento? O Sierra Romeo 22. Outro? Tá, 3191, vai passar 3000 pés. Quando o Salvador, boa tarde, gol, por 1754. Então, 3191, no contato radar na decolagem, suba nível 360, sai da Gole e transição Eval. Evando na proa de Gole, tá 3191 após Eval. Gol no 754, acena identificação, chegada CARI, desce ao nível 050. 050, 1754. Transponda 5044. Afirmam para acionamento, vai chamar a torre em 18612, bom voo. Oi, Solo, bom dia, web 6741, novembro, autorização para Guarulhos. Guarulhos nível 340 será coordenado, aguarda estágio. Escuta. Azul 4107, chame Recife no 288, alternando no 3325. 288, 3325, 4107. Para Romeu Mike, Serra Golf, acione 0137. Serra Golf, 0137. Siga. Vai tomar proa 55, aliás 060, para evitar uma formação aqui. Por quantas milhas manterá a proa 060, gol no 754? Por 20 milhas. Sente, proa 060 por 20 milhas, autorizado reporte para os términos de desvios. Jet 6741, cópia. Na escuta, senhor, Jet. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, com curva à esquerda, da Gole, Eval, após direto posição Eudes, controle em 119.35, transponda 5036. Torre 118. Hotel Índia Índia, controle 119.35. 1935 saída, 5036 aciona, web 6741. Estimativo, 5036 no transponder, informa que após a decolagem da pista 28, irá manter prota de nível 030 após curva à esquerda para Gole. Estimativo, nova instrução agora, decolada 28, mantém a proa até 3000 após a esquerda, direto Gole. Estimativo, chama para o posto de peccionamento. Ok, é confirmado, senhor. Estamos restrito a 3.000 pés ou após 3.000 inicia a curva, é isso, né? Após 3.000 inicia a curva. Ok, web 6741, muito grato. Passa do Salvador, o azul 4061 para Campinas, no 340, pronto para cópia. 340 Campinas, aguarda a estrada. O Lima, quilo Zulu, reautorizado 2000 pés, ajustando 013. Reautorizando até 2000, Lima, quilo Zulu, 1013. A nave? Apatango Eco, Juliette Eco. Prossiga Eco, Juliette Eco. Ah, cruzando a radial 360, solicito cancelamento e descida para pouso na 17. Confirme para o Eco, Juliette Eco. Apatango Eco, Juliette Eco, da presente voe na proa do VOE de Salvador. Desse inicial nível 040, reposto para mudança de plano. Gente, descendo no rumo do VOR para 040, é, Juliette. 3834, informação 90, boa tarde. São 3834, assina identificação, chegada CARI, desça ao nível 070. 070 na CARI, são 3834. Na proa de CARI, o gol 754. Sente. Sete. 754, confirma indicada. 235. Gente, inicia redução para 1809, número 2 para o pouso. 1809. Reautorizado 3000 pés, ajuste no 013, gol no 754. 040 Siri. Bono 754, subseparação, curva direita pro 060, limite é o curso do localizador. 060, limite, curso do localizador. Bono 754, limite é a radial 105, Salvador. Objeto 6741, na escuta? Afirmativo, senhor, proceda. Sim, em coordenação com controle, modifique sua saída aí para Gole, Eval, Transição Gonza. Após será autorizado a aerovia para esse coentro, vem? Ok, então a nova autorização, Gole, Eval, Gonza, Web 6741, confirmando, mantém 3000 na proa ou não? Mantém a subida. Decola da 28, mantém prota de 3000, curva esquerda, Gole Eval Transição Gonza, e após será vetorado para aerovia para o risco 50. Afirmativo, agora sim. Mantém a proa, decola da 28, mantém a proa, 3000 esquerda, Gole Eval Gonza, Webjet 6741. Afirma. O azul 4061, cópia? A sua escuta, aguardando cópia. Azul 4061, autorizado Campinas, nível 340, via Upper Whisk 58, decola da pista 28, mantém prota de 3000 pés, após curva esquerda, saída Gole, Eval, transição Gonza, frequência do controle em 119.35, transponda 5042. Afirmativo, autorizado Campinas, 340, Upper Whisk 58, a pista 28... Após a decolagem em frente, até 3 mil pés, após curva esquerda, a saída é a Gole transição Gonza. O controle é 11935 e o transponder 5042, o azul 4061. Afirmativo, correto, chame para a push no portão 9. Chamará para a push, está no portão 9, o azul 4061. Firme? Qual o produto, quantas milhas? 754 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o A300. 300 à esquerda, o 754. Estimativa, acionamento de táxi com a torre 18612, bom voo. Zulu, vou interceptar na final da 28. Maquilo Zulu, complete final, chame torre 118.6. Torre 18.6, ali, Maquilo Zulu, obrigado. Zulu 754, reautorizado 2.000 pés, ajuste no 0, 1 no 3. Controle de Salvador, 3566. Prossiga. Está cruzando 180, parado 50, ciente da November. Então, 3566, sendo identificação, chegada a CARI, desse ao nível 060. Para o 060, a informação November informar o VOR DME, confirmado o procedimento de uso? Afirmativo. É, solicitar final do executar o RNAV da 28. Controle ciente, aguarde autorização. Então, 3566. 3566. Mike Serra Golf, chame torre 118.6. Serra Golf. Siga. Sabatango, Whisky, Charlie Mike, reautorizado nível 040. O Eco, Juliette, Eco, solicitam 270 pela direita. TAN 3834, reautorizado nível 050. 050, TAN 3834, pode cara estar autorizado a RNAV da 28? Controle ciente da RNAV, aguarde autorização, TAN 3834. Afirmativo, 3834. Eco, Juliette, Eco, confirme pro A3270. Afirmativo, solicita um 270 pela direita, para aparecer para a final da última. Eco, Juliette, Eco. Autorizado, Eco, Juliette, Eco. Cruzando 4 mil. Salvador, Papa Romeo, November, November, Papa. Prossiga. Decolado PC 97, na saída Gole, transição Eval. Gonza, posso. Papa Romeo, November, November, Papa, chegue, transponde, não recebe modo off nem charge. Modo Charlie agora? Contato radar, November, November, Papato, nível 430, saída Gole, transição Eval. Gole, Eval, autorizado nível 430, November, November, Papato. Gol no 754, tráfego 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, um Charlie 402, indecido em uma aproximação final. Ok, vamos reduzir mais a velocidade, ok? Gol no 754, chama agora torre 118.6. 118.754. Checo, informe. Juliette, Checo, mantenha 2.500 pés. 2.500 pés para o Eco, Juliette. Tráfego 12 horas rumo sul a 5 milhas, uma aeronave de pequeno porte mantendo 1.500 pés. Whisky Charlie Mike, confirme indicada. 190. TAN 3834, confirme indicada. 240, TAN 3834. Reduza para 200 nós, então 3834 para sequenciamento. Número 4 para o pouso. Reduzindo, 200 nós. É, a intenção é RNAVE da 28. Sim. Whisky Charlie Mike confirme RNAVE ou VORDME? Sente, desça para 2000 pés, ajustando 012, autorizado. Final reporte estabilizado. Oi, Salvador, boa tarde, objeto 6721, informação November. Objeto 6721, acima identificação, chegada CARI, reduz a velocidade para 250 nós, em descida ao nível 070. Identificou, mantém 250, desce até o 070, é o VORDME para 28, com menos 90 metros. Afirmativo, os últimos 90 metros da pista 28 impraticados. Positivo. Papa Romeu, Oscar, papapapá, chame Recife no 288, alterna 1 no 3325, Oscar, papapapá. 288, 3325, papá. TAM 3834, reautorizado em nível 040. Destino 040, TAM 3834. TAM 3566, reautorizado em nível 050. 050, 3566. Web 6721, reautorizado em nível 060, reduza para 250 nós. 060 já está mantendo 250. Controle, hotel Engenger. Prossiga. Está 5 minutos para o pouso, afastado 10 milhas, setor norte, hotel Engenger. Já, táxi Juliette e Alfa. O ponto de espera da Golf chamará a torre em 1-1-8-6-12, está lá no escuta, bom voo. Via táxi via Juliette, Alfa Golf 10860, Torre de Salvador, o azul 4061. Hotel Índia Índia, façam 360 pela esquerda, número 2, para o pouso na 17. Negativo, senhora, aproximação direta para o pátio 3. Índia Índia, avisou com a pista? Afirmativo. Chame torre 118.6, o hotel Índia Índia. 18.6, Índia. Patango Juliette, Eco... Eco Juliette, Eco visual com helicóptero a, na posição de 10 horas, 4 milhas, no mesmo rumo. Negativo, senhor. Papatango Whisky, Charlie Mike, voe na proa de lama. Com 66, confirma indicada. 2209. Pode 6721, inicie redução para 220 nós. 220, 6721. Décima vez, eu acho. Papá Romeu, November, November, Papá. Chame Recife no 288, alternou no 3325. November, November, Papá. 1288, alternou no 3335. November, November, Papá. 1-3325. 3325, November, Papá. 3834, inicie redução para 1-1-8-0 nós, número 2 propuso. Afirmativo, 3834, reduzindo 1-8-0 nós. Está autorizado após o encerramento 362, a RNAB? Sim. 1500. 4082, passo 210 para 160, tem informação November. Com Juliette Eco, desça para 1500 pés, chame torre 118-6. 1218 meia, é a torre, 1500 pés autorizado, é uma boa terra. Azul 4082, acena identificação, chegada CARI, desça ao nível 070, início de redução para 220 nós, número 6, 6 dúzia para o pouso. 070, reduzindo 220 nós, o azul 4082. Com 941. 741, 125. 3h55, confins. 10674, no livre táxi via Índia, Alfa Golf, ponto esperada 28, chamar a torre em 1-1-8-6-12. Índia, Alfa Golf, ponto espera 28-18-6, torre livre táxi, objeto 6741. 1834, passou o Serra Vito 362 para o Serra Vito.